Estabilizando no IRF da 10, Web 5716. 5716 da Web, completa sinal, torre 118.62. Boa noite, você. Igualmente. Oi, Salvador, muito boa noite, Web 5716, final 10. Job 5716, reporte passando o marcador externo Simbra com trem checado, altímetro 10, 15. E 15, reporta Simbra, 2 metros. Decolo 06, controle 120, decimal 8, bom foi, boa noite. 308, obrigado, vamos rever. Boa noite. 5716, cheque 30, livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus com 09 nós, altímetro agora 10, no 4, 1014. 1014, baixo travado, livre pouso, 5719. Gente. 360, após 2000 pés de gasoleta, após gasoleta brilha. Após, subindo para o 360, após 2000, confirmando Leda. Afirmativo. Leda Brilho, 074. Torre 6224 para o táxi. POV 95, autonomia 02 horas e 2 minutos, alterna Recife. Índia e Alfa, reporte ponto espera da pista no 0 pronto, altímetro no 0 no 4, Oxana 6224. Índia Alfa, reportará no ponto de espera da 10, 6224. Web 5716, na Solo 09, à direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Kilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 a 04. Mesmo assim, fica atento ao balizador, boa noite. Alfa, Kilo, número 24, tá pronto? Número 24, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 08, 0 graus, com 10 nós, com 10 nós. Autorizado alinhado de colear, da 16224. 4, decola 012, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 120, decimal 8, 6224. Controle, Oceaner 6224. Oceaner 6224, confirma. 6224, decolado. 6224, contato radar na decolagem. Sobal 230, perfil Pucajama, Aracaju. Subindo para 230, Puca, Jamo, a Poça Aracaju, 6224. Número 43, desce 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, chegada bom, filho. Gol no 074, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. Flor Lima, Quilo Bravo, tá lhe chamando. O de copia agora, grato, Papa Tango Lima, Quilo Bravo, controle. O Lima Quilo Bravo solicitando efetuar a chegada a Mari. Gentil, Papa Tango Lima Quilo Bravo, acione o código 0225, sua para 3.000 pés na proa de táxi. 0225. Salvador. Sai 6224, Recife 12545, secundário 12685, bom voo. Meia 224, chamará Recife no 12445, 12685. 2545, a primária. 12545. Só para o sequenciamento, mantendo TAP. No 643, está sobre vetor, curva esquerda na proa 200, aguardando o vetor final para o Lock. Esquerda 200, aguarda o vetor final. Quanto o 643? Até 4 mil? 2 a 2 mil. 2 mil, ajuste permanece no 0, no 4, no 643. 2014. Boa noite, 5809. Desce o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, perdeu contato com o centro Recife. Positivo, acione a identificação. Identificou, 5809. Pode voltar, senhor? Pesado, 5809. Obrigado, senhor. Bom estar. 5809. O 943, agora esquerda, pro 150 para interceptar o lock. Esquerda 150, chamará Lima, Quilo Bravo? Prossiga, Lima, Quilo Bravo. Na descida, senhor. Desça para 2000, Lima, Quilo Bravo. Informa o tráfego agora na posição de 12 horas a meia dúzia de milhas. Para anteceder a senhorita na aproximação, é um Boeing 737-800. Descendo para 2000, intercepta o ILS na proa de duna e reporte estabilizado. Está visual com o tráfego, senhor. Desce para 2000, intercepta ele ILS e retorna na proa de duna. Ele é Maquilo Bravo. Estabilizado, 643. Positivo no 643, completa final. Checa o trem, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado. Boa noite, qual no 643, uma linha de sucesso, baixou e travou. Boa noite, gol no 643 avistado, tá livre pouso na 10, o vento é de 0,70 graus com 8 nós. E o Kenegão no 0 no 4 agora. 2014 de pouso na. Curso do localizador, Lima, Quilo Bravo. Quilo Bravo, completa a final e chama a torre, 118, decimal 6, bom pouso. 118, decimal 6, obrigada. A 3 pode informar se está chovendo na final do 10 ou atrás aí do extenso? Negativo, no momento. Ok, sim, a gente agradece. Torre, Papatango, Lima, Quilo Bravo. Lima, Quilo Bravo, boa noite, pousa na 10 ou na 17, confirma. Senhor, Lima, Quilo Bravo. Ok, reporte para o cancelamento do plano, então, Lima, Quilo Bravo. Passarei. Web 5809, Broad Duna, desça para 2000 pés, ajuste o 10 no 4, livre ali. Broad Duna, 2000 pés, 43 no solo aos 3-1, Olivar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 03. Direita Alfa 03. Quilo Bravo? Prossiga. Lima Quilo Bravo, passou externo, senhor, tá com baixado e travado, solicita pouso na 17. Tá cancelando o plano para visual, é isso? Confirmo. Isso, senhor, confirmo. Ok, o plano cancelado agora aos 3-2, autorizado o circuito pela direita da 17, reporte interceptado na final. Direita 17, reportar interceptado na final. Quilo Bravo, já está autorizado o pouso na 17, o vento é 070 graus com 8 nós, o altímetro no 014, qual o pátio de estacionamento? Hangar da Baeté. Gente.